justiça. Salve a liberdade. Saravá o cativeiro. Saravá o paianteiro. Saravá. Mas acabou. Cativeiro acabou. Oh, oh, oh. Mas acabou. Olá, meu nome é Leonardo Montes, tenho 31 anos, sou médium bandista, criador do site mediumdeumbanda.com, cujo conteúdo é 100% focado para o médium iniciante na Umbanda, e agora estou criando esse podcast que será, como o próprio site, como tudo na Umbanda, absolutamente simples, funcional e prático, buscando trazer reflexões, informações sobre mediunidade de uma perspectiva umbandista, embora sem vertentes, né? Eu tentarei, na medida do possível, evitar tocar em assuntos referentes a essa vertente ou aquela vertente. O meu interesse é abordar mediunidade dentro da religião de Umbanda. E se você gostar, se você curtir, eu peço que você compartilhe, que essa informação possa chegar àqueles que estão precisando dessas informações, porque não é todo lugar do Brasil que nós encontramos terreiros de Umbanda, então existem médiuns de cidades pequenas, existem médiuns que mesmo estando em cidades grandes são impossibilitados de frequentar ou de participar mais ativamente, e seria de grande ajuda, penso eu, se eu tivesse tido contato com essas informações quando eu comecei a minha caminhada, ok? Então, nós vamos colocar sempre temas reflexivos, não há uma ordem, não há uma sequência, são apenas reflexões soltas para que a gente possa ir pensando sobre esses assuntos. E hoje, como primeiro episódio, eu gostaria de falar sobre livre-arbítrio e mediunidade. Esse assunto, frequentemente, ele aparece. Muitas pessoas conversam comigo dizendo assim: ah, eu já fui no centro, disseram que eu sou médium, não é a primeira vez que me dizem isso, eu sei que eu sou médium, eu sinto que eu sou médium, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu não quero exercer a mediunidade. E aí a pessoa vai fugindo do compromisso. Bom, quem participa dos grupos de estudo comigo já devem ter me ouvido falar várias vezes que mediunidade ela não é aleatória. Mediunidade não é Deus jogando dado. Mediunidade também não é uma graça. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho. E aquele que trabalha com a mediunidade, que vem com esse dom para ser desenvolvido, aperfeiçoado e trabalhado aqui na Terra, é porque foi preparado no mundo espiritual antes da sua encarnação. Então, muito provavelmente, as pessoas que mais negam a mediunidade são aquelas que mais pediram por ela. E quando se busca orientações nesse sentido, frequentemente as pessoas dizem assim: olha, se você tem mediunidade, seria bom que você trabalhasse, mas se você não quer, o livre-arbítrio é seu. E tudo bem, e elas não estão erradas. Só que elas esquecem de dizer que a pessoa que não trabalha a sua mediunidade, ela está descumprindo um dos pontos essenciais da sua própria encarnação. Porque como ela não veio aqui a passeio, ninguém reencarna aqui para brincadeira, ninguém reencarna aqui para curtir férias, então se a pessoa traz a mediunidade, é que ela tem um compromisso, ela tem um trabalho. Muito provavelmente, antes de reencarnar, ela pediu esse trabalho, ela estudou sobre isso, ela desejou essa ferramenta para se aperfeiçoar e também para quitar antigos débitos. Hoje em dia eu vejo muita gente falando assim: ah, pessoal, antigamente falava que mediunidade era coisa de espírito endividado, hoje a gente sabe que não é isso. Não é mesmo. Não é isso. É muito mais do que isso, porque se a gente tiver curiosidade e ler, por exemplo, livro como Os Mensageiros, do André Luiz Chico Xavier, a gente vai ver ali muitos relatos de pessoas que eram médiuns e não cumpriram bem o seu papel, eram médiuns e nunca trabalharam a mediunidade e que após a desencarnação entraram em depressão profunda porque perceberam a oportunidade que perderam, porque eram sim espíritos endividados e pediram a misericórdia divina, o dom da mediunidade para vir ao mesmo tempo quitar os erros do passado e plantar uma estrada de flores para o seu futuro. Então, não é só dívida passada, é muito mais do que isso. É muito mais forte. Então, frequentemente essas pessoas que dizem para o médium, ah, não tem problema, é livre-arbítrio seu, elas esquecem de mencionar isso. Elas esquecem de mencionar que quando nós encarnamos, nós fazemos um planejamento. Espíritos muito elevados participam de toda a coordenação do nosso processo reencarnatório, às vezes até desenhando o nosso corpo físico, fazendo modificações para que a gente viesse com o dom mediúnico que nós possuímos. E chegando aqui e não exercendo a mediunidade, o que que acontece? Os efeitos colaterais. Aí a pessoa tem dor de cabeça frequente, vai lá, faz tudo quanto é exame, não acha nada. Aí a pessoa começa a ter dor no corpo, vai olhar, não tem nada. E muitos dizem, ah, mas então é castigo de Deus, é os guias me castigando. Não, é simples energia sem circular. Uma vez um preto velho falou assim, ah, um preto não, uma preta velha falou para mim que a mediunidade, ela quando não é trabalhada, ela é como uma poça de água parada onde dá bicho, dá mosquito, ela falou. Desse jeito, a mediunidade não trabalhada é como uma poça de água onde dá mosquito. Ou seja, existem vários mosquitos, né? A gente tem a dengue aí como prova disso, que vão adorar uma poça de água parada, não é? Então, a pessoa que nasce com a mediunidade, ela tem canais energéticos, né? Os seus chakras são preparados para isso. O fluxo energético no seu corpo físico é muito intenso. E se ela não dá um fim útil a isso, se ela não trabalha, para onde vai essa energia? Essa energia acaba reincidindo no seu próprio corpo físico. Por isso que é absolutamente comum as pessoas chegarem até um terreiro e até mesmo aceitarem desenvolver a mediunidade após terem sofrido longos e longos anos com padecimentos físicos, com dor de cabeça, com sonhos angustiosos, dificuldade de dormir, corpo ruim. Então, esses são sintomas clássicos. Eu tomava dipirona de 3 a 4 vezes por semana. Ou seja, praticamente um dia sim, um dia não, eu estava tomando remédio para dor de cabeça. Depois que eu iniciei o meu desenvolvimento mediúnico e hoje que eu estou trabalhando, 90% das minhas dores de cabeça diminuíram. Elas não cessaram 100%. Porque aí eu acredito que deva ter sim um componente físico ou até um resquício físico, não sei. Mas se antes eu tomava 3, 4 vezes dipirona por semana, agora eu tomo uma vez por mês, no máximo duas. Então a minha qualidade de vida melhorou demais. E da mesma forma como eu tenho visto muitas pessoas chegarem com queixas diversas e sintomas diversos, sendo alertada ou alertado pelos guias que precisa desenvolver e a pessoa ainda assim corre. Aí depois vem sofrendo, vem sentindo dores, vem com uma série de problemas e faz de tudo, procura de tudo, menos o que devia fazer, o que devia procurar, que é o quê? O dom da mediunidade. Mas por que será que as pessoas correm tanto? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar e atender mediunicamente, eu observei dois comportamentos bem curiosos. Por um lado, eu encontrei pessoas que não eram médiums, não tinham um grama de mediunidade, mas ficavam doidas para ter. Queria ter de tudo quanto é jeito. Reclamava, xingava, brigava, queria ser médium, mas não tinha capacidade. Por outro lado, eu encontrei pessoas com muita capacidade mediúnica, algumas vezes até exacerbadas, e que não queriam ser médiuns. Então eram comportamentos antagônicos, né? Aquele que tinha muitas vezes não queria ter. Aquele que não tinha nada às vezes queria ter. E realmente eu acho muito triste quando a pessoa recebe os avisos, recebe as indicações, todo mundo fala para ela, todo mundo mostra para ela, mas ainda assim ela resolve não fazer. Ela resolve adiar, ela resolve empurrar com a barriga e acaba deixando isso de lado. Diversas e diversas vezes eu já vi, por exemplo, pessoas tomando passe com os meus guias e entrar em transe. Não propriamente um transe de incorporar, mas você, o guia está lá dando passe, a pessoa vai e cambaleia para um lado e para o outro. Depois abre o olho e fala, nossa, eu não sei o que aconteceu, uma coisa esquisita. Porque a mediunidade ali está completamente exacerbada, pulsante. E ela pega e recua quando recebe o convite. Filha, vamos trabalhar, vamos desenvolver. Sua coroa é tão bonita. Ah, pai, mas eu não sei, eu tenho medo. Mas medo de quê, minha filha? Ai, pai, não sei. Eu sei o que é. Pelo menos em grande parte das vezes. É o medo de mudar. Porque ser médium é muito mais fácil do que ser pai, do que ser mãe, do que ser marido, do que ser esposa, do que ser empregado de alguém. É muito mais fácil. A mediunidade exige muito menos esforço do médium do que os demais setores da vida dele. Só que a mediunidade, ela implica em um senso moral. A mediunidade, ela implica em renovação moral. A mediunidade, ela implica em transformação. E quem é que quer se transformar? Quem é que está afim de levantar todo dia, botar os pés no chão e falar, hoje eu tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Quem é que quer, quando sente aquele impulso para xingar, ir lá e dar aquela controlada? Quando percebe que as emoções estão saindo do controle, vai lá e vai se acalmar. Que ao invés de esbravejar, quebrar prato, sair batendo porta, vai para um cantinho fazer oração, pedir força para Deus. O médium precisa fazer isso. Precisa, pelo menos, se esforçar em ser cada vez mais uma pessoa melhor. Porque não basta vestir o branco, pisar no terreiro, incorporar, tirar o branco e voltar a ser a pessoa de antes. Aliás, um preto velho dizia para mim, quando o médium se preocupa apenas em ser cavalo, logo ele está dando coice nas pessoas. Porque a expressão cavalo, talvez quem está ouvindo não entenda, é uma expressão antiga para se referir ao médium. Como se o médium fosse um cavalo e a entidade fosse o cavaleiro ali montado nele. É uma expressão, tá? Não é uma realidade. Aliás, já deixo claro aqui que no processo de incorporação, que é a mediunidade mais comum na Umbanda, o espírito não entra no corpo do médium, mas ele alinha os seus chakras com o do médium e permanece a seu lado, controlando o seu corpo através do fluxo energético. Mas, frequentemente, as entidades antigamente falavam muito disso, né? Meu cavalo. E o que ele queria dizer? Quando a pessoa se preocupa apenas em ser médium, logo ela está dando coice nos outros, porque ela não tem que preocupar apenas em ser cada vez mais um médium melhor. Ela tem também que preocupar-se em ser uma pessoa melhor. E para muitas pessoas isso é um verdadeiro tormento, porque aderem muito prazerosamente ao homem velho que sempre foram e que gostariam de ser. Para muitas pessoas é mais fácil cogitar que Deus não existe, que espiritualidade não existe, que tudo isso é bobagem, que eu sou um completo idiota gravando um áudio sobre isso, do que admitir que isso tudo existe e que ela tem uma responsabilidade sobre isso. E aqui eu não estou fazendo uma crítica propriamente aos ateus, mas sim àqueles médios que fogem, porque já ouvi isso de um médium. Eu preferia que tudo isso fosse mentira. Por quê? Porque eu não precisaria me esforçar em ser uma pessoa diferente do que eu sempre fui. Então tá aí muitas vezes a causa e a razão mais profunda pela qual muitas pessoas fogem do dever mediúnico, porque elas não querem abraçar uma responsabilidade. Elas querem acordar cedo, elas querem trabalhar, chegar em casa, deitar na cama e apagar, ou chegar em casa e vai para uma festa, ou chegar e vai fazer tudo o que lhes agrada, menos aquilo que lhes compete, Então, o dever espiritual fica para segundo plano, para terceiro plano, para quarto plano. E os meus interesses verdadeiros, materiais, eles estão sempre ali em primeiro lugar. Então, há muita gente que não quer inverter essa lógica. Quer apenas viver como se fosse só matéria, gozando da matéria e aproveitando da matéria. Então, eu acho importante dizer essas coisas justamente porque não suporto mais ouvir pessoas dizendo que a mediunidade é uma coisa que se você quer, você faz, se você não quer, você não faz e tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá mesmo. E acredite que você vai se arrepender amargamente quando você chegar do lado de lá, relembrar suas escolhas na Terra e pensar, meu Deus, eu tive em minhas mãos a possibilidade da minha própria redenção espiritual. E o que eu fiz com isso? Joguei fora. Por quê? Porque eu não queria ser uma pessoa diferente do que eu sou, porque eu não queria responsabilidade, porque eu queria ficar fechado no meu mundo quadradinho de zumbi, que acorda todo dia, trabalha, volta para casa, faz as obrigações e depois morre e tá tudo certo. E eu deixei escapar isso. Então, eu espero que você que esteja me ouvindo, não deixe escapar isso. Não leve isso como se fosse uma brincadeira. E a partir do momento que você aceitar esse compromisso, que você comece. Porque nunca é tarde. Vou contar uma coisa para vocês. Eu comecei o desenvolvimento mediúnico aos 30 anos de idade. E durante toda a minha vida, eu fiquei oscilando entre o espiritismo e o ceticismo. Então havia períodos da minha vida em que eu estava profundamente espírita, que eu ia toda semana no centro, eu lia os livros, tomava passe, e eu já trabalhei em centro espírita, já fui professor de evangelização, já fui monitor de estudo sistematizado da doutrina espírita, aí tinha tempo que eu me afastava. Aí eu não lia nada, aí eu só lia sobre ceticismo, achava que tudo isso daí era conforto para o ser humano, porque os centros espíritas que eu trabalhava não tinham trabalhos mediúnicos, e fui me afastando. E quando me disseram num terreiro de Umbanda, quando eu estava frequentando, que eu era médium, foi um verdadeiro choque para mim. Porque como muitas pessoas, eu tive durante a vida várias e várias experiências espirituais, mas corriqueiras e passageiras. A visão de um vulto, uma sensação estranha, um sonho esquisito, uma presença, algumas coisas até mais concretas. Uma vez eu vi perfeitamente um espírito. Mas conforme o tempo vai passando, a sua memória começa a te trair. E aí você já começa a pensar, será que foi verdade? Será que não foi? E vai titubeando e etc. Então o que mais me doeu, isso realmente me doeu, foi quando o preto velho virou-se para mim e disse: você vai começar a desenvolver a sua mediunidade agora aos 30. Mas se você quisesse, se tivesse mais fé, porque a sua vida toda você não teve fé, você poderia ter começado aos 18. E aquilo ali foi a mesma coisa que me dá uma punhalada no peito. Era como se alguém me dissesse: pelo seu comportamento, você atrasou o seu início em 12 longos anos. Você já poderia ser um médium aos 30 anos, com 12 anos de experiência, com 12 anos de trabalho de caridade em sua ficha espiritual. Mas você não é. Você está começando agora. Então, realmente foi um choque. E aí eu me lembrei que aos 18 anos, eu de fato passei pelo que eu julgava um processo obsessivo, porque eu comecei a ouvir vozes, eu tinha sonhos esquisitos, sentia presenças estranhas, mas não tomei como se fosse surgimento da mediunidade, mas sim como se fosse obsessão espiritual. E aí procurei um centro, fiz um tratamento bonitinho e as coisas se acalmaram, e eu continuei mais 12 anos vacilando entre ceticismo e espiritismo, ceticismo e espiritismo, até que aos 30 comecei. E ainda bem que comecei, porque antes começar aos 30 do que não começar. antes começar aos 50 do que não começar. Então talvez você que esteja me ouvindo pense assim, ah, já tô velho demais. E vou fazer um parênteses, tá? Conforme eu desenvolvi e fui conversando com as entidades, elas me falaram assim, olha, a gente não desenvolve, isso claro, né, dentro dessa ritualística que eu trabalhava, a gente não desenvolve antes dos 14. Então, ou seja, o mínimo que eles aceitavam era 14 anos. Mas se a pessoa também for muito velha e já estiver muito fraca energeticamente, a gente também não desenvolve. Então, eu já vi, por exemplo, uma pessoa com 57 anos de idade ser desenvolvida e começar a trabalhar. E eu já vi uma pessoa com 59 anos e eles falarem, você não pode mais desenvolver. Porque você já está velho, a sua energia já está fraca, então você não vai aguentar mais. Provavelmente, aos 59 anos de idade, ela deveria estar terminando a sua ficha de trabalho mediúnico, não começando. Então, para essa senhora, infelizmente, a coisa perdeu. Mas para a outra de 57, deu certo. Entendem? A diferença não é tanto pela idade em si, mas sim pela condição que você chega. Tem pessoas que chegam aos 50 anos e está toda arrebentada. Tem pessoas que chegam aos 50 anos e está em absoluta forma. Então, isso é o que varia muito e que vai depender sempre de como você vai chegar até a sua idade madura. Então, na dúvida, caso você seja mais velho, você está ouvindo esse áudio, você a vida inteira escutou dos guias que você tem mediunidade, os seus vizinhos falavam, os seus familiares falavam e você sempre negou, a minha recomendação é vá até um terreiro e converse. Porque os únicos capazes de dizer que se você tem ou se você não tem mediunidade são os guias, não são as pessoas. É claro que por aquilo que você fala para as pessoas, elas podem inferir que você tem a mediunidade. Mas você só vai ter certeza se tem a mediunidade quando uma entidade te falar. E quem sabe ainda há tempo para você. E se você que está me ouvindo, né, está na meia-idade e também escutou a vida inteira falar que você tem mediunidade e você corria disso, então ainda há tempo para você. Não perca mais tempo. Acredite, você tem sim o livre-arbítrio. Nenhum espírito vai se materializar na sua frente e dizer, filha ou filho, vai lá desenvolver. Não, o chamado ele vem de outras formas. Ele aparece por sonhos, ele aparece por visões, ele aparece por sensações, ele aparece por um vizinho que te chama para ir para um terreiro, ele aparece num amigo que vai para um terreiro e fala, oh, vamos lá para você conhecer. São todos chamados. Você atende se você quiser, isso é verdade. Mas saiba que se você não atender, haverá consequências. Essas consequências não são castigos divinos, não são castigo dos guias. Essas consequências são resultado do não cumprimento das metas que você mesmo estabeleceu lá no mundo espiritual antes do seu retorno à Terra, quando então seu corpo físico foi planejado para que você tivesse a mediunidade. E essa energia que você possui, não sendo trabalhada, acaba refletindo no seu corpo e te trazendo algum sofrimento. Então, eu não quero amedrontar as pessoas, eu espero que ninguém que escute o meu áudio sinta medo, mas pelo contrário, que pense e aceite esse chamado. Porque mediunidade é uma coisa tão linda. Eu costumo dizer que a mediunidade, para mim, ela é como um vício. A semana que não tem trabalho, que eu não incorporo, eu sinto que faltou algo. Porque é tão gostoso, tão bonito, é tão mágico. Quanto você aprende com seus guias, quanto você aprende com os conselhos dados aos consulentes, quanto que você aprende com a história de vida daquele consulente. Então é tão rico, é tão maravilhoso, é tão bonito, que não tem por que você ter medo, não tem por que você querer se furtar, não tem por que você querer se esconder. Você vai sentir que a sua vida vai melhorar muito depois que você começar o seu desenvolvimento mediúnico. Mas aqui não é teologia da prosperidade, não, viu? Não estou falando que você vai ficar rico, que você, seus problemas vão acabar, não. Mas você vai ver que muitas vezes aquela angústia que você sentia, ela vai passar. Aquela depressãozinha que te visitava de vez em quando, ela vai sumir. Que aquele mau humor habitual que você tinha vai diminuir consideravelmente e que você vai se tornar uma pessoa mais afetuosa com as pessoas, mais caridosa, mais benigna. E isso só vai te fazer bem. Então não quero amedrontar ninguém com esse relato, mas também não quero passar a mão na cabeça dos médiuns potenciais que têm o dom e que estão empurrando com a barriga, porque esse é um compromisso que vão ter que prestar contas um dia. Então eu espero que você que tenha ouvido esse áudio, reflita se for este o seu caso. E se você conhece uma pessoa que tem mediunidade, ainda que ela não seja da Umbanda, eu recomendo que você converse com ela sobre isso. Às vezes nós temos medo, né? Não sei como é que o fulano vai reagir, de repente eu falo para ele de mediunidade, ele virar a cara para mim, esse é um risco que você corre. Mas se coloque no lugar dela. Se você fosse ela, tivesse a mediunidade e não tivesse ninguém que te orientasse, você não ficaria feliz se uma pessoa chegasse lá e conversasse com você sobre isso? Porque veja, quantas pessoas existem, e como eu atuo muito na internet, eu participo de muitos grupos e eu vejo isso, pessoas que têm mediunidade, mas que vêm, por exemplo, de família evangélica. E aí vai lá no grupo do Facebook e escreve um texto que você lê e fala, nossa, isso daqui são sintomas claros de mediunidade. Só que essa pessoa, ela não tem essa vivência. Ela não sabe se ela está ficando louca ou se ela está sendo atentada por demônios, conforme a sua família fala. E aí? Não seria bom que essa pessoa fosse orientada? Então, o receio de conversar com pessoas que têm mediunidade, que você julga pelo menos que tenha, ele é justificável. Porque realmente é um risco que você corre, algumas pessoas podem virar a cara para você. Mas, e se uma pessoa que você vai conversar, de repente se desperta e vai trabalhar, e aí de repente descobre um médium, desenvolve, está atuando, e aqueles conflitos todo que ela tinha, aquela dor de cabeça, aquele corpo ruim, aquilo tudo passa, e a pessoa melhora a qualidade de vida, se enriquece, torna uma pessoa melhor espiritualmente? E aí? Então não vale a pena? Então não tenha receio. Muitos áudios que eu coloco na internet, né, nos grupos de WhatsApp que eu participo, alguns falam assim, não, quando você fala uma coisa bonita sem envolver espiritualidade, eu ponho no grupo da família, e quando você fala, eu já não ponho. E eu fico pensando, por que não põe? Ah, porque eu tenho medo, né? Um bando é tão mal visto, o povo vai me julgar, vai me criticar. Eu penso, sabe o que eu acho curioso? Eu admiro muito a coragem dos evangélicos, porque eles não escondem de ninguém que eles são evangélicos, eles não têm medo de ouvir um louvor, eles não têm medo de andar com uma camisa 100% Jesus, mas tem muitas pessoas que vai pro terreiro escondido, que ouve ponto cantado só de fone de ouvido e olha lá, que jamais poria uma roupa de Umbanda, ou se vai pro terreiro nunca vai de branco, ou até mesmo médiuns que vêm exercer a mediunidade em terreiro de Umbanda, vai de roupa normal, porque tem medo das pessoas julgarem, com as guias guardadinhas. A gente está precisando ser um pouco mais audacioso nisso daí, porque é nosso direito. E isso não é ferir o direito de ninguém, é assegurar o nosso espaço. Então, de repente, nesses grupos da família, pode ter um médium que está lá, que não fala com ninguém, porque a família dele não aceita, ele não conhece ninguém que entenda desses assuntos, ele vai pesquisar sobre isso na internet, ele fica mais confuso ainda, porque na internet você acha de tudo, e ele está lá perdido. E de repente aquele áudio que você está com medo de compartilhar, e não estou falando assim só porque é o meu, pode ser um texto que você viu sobre Umbanda, que você gostou, sei lá, e você não coloca porque está com medo que as pessoas te julguem, poderia ser a resposta que aquele seu parente está lá quietinho, vivendo esses fenômenos, está precisando. Os espíritos nos rodeiam e estão conosco o tempo todo, mas nós não podemos nos eximir da responsabilidade de trabalhar em favor dos nossos irmãos, dos nossos próximos. Existem pessoas por aí que não têm ideia do que está acontecendo com ela e que acha que está sendo vítima de algum tipo de magia, que está sendo atentado por demônios, que está ficando louco e que, na verdade, é uma mediunidade que se desperta. E seria muito bom que alguém pudesse estender a mão a ela. Bom, acho que já falei demais. Vou parando por aqui, espero que o áudio tenha ficado bom. Estou gravando aqui em casa, então o isolamento não é muito bom. Toda hora passa um carro de som, passa uma moto barulhenta. Mas eu espero que o áudio fique agradável para você ouvir. E se você quiser estudar mediunidade comigo, acessa o meu site mediumdeumbanda.com. Nós temos um grupo de Umbanda no Facebook chamado Ser Médium. Você procura lá Ser Médium, é um que o ícone é um arco-íris. Você entra lá, eu posto alguns vídeos. E se você quiser falar comigo, acessa Leonardo. Aliás, acessa não, né? Manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com. Assim você conseguirá falar comigo. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. E por favor, se gostarem, compartilhem e passem esse áudio à frente. Vamos ajudar os médiums que estão aí começando. Vamos ajudar aqueles que ainda estão se decidindo. Um abraço.